parceiro. Vida longa ao hip hop, sou um herdeiro. Tem que saber representar, revolucionar. Só assim o movimento nunca vai acabar. Vida longa ao hip hop, parceiro. Vida longa ao hip hop, sou um herdeiro. Tem que saber representar, revolucionar. Só assim o movimento nunca vai acabar. Podem criticarem o quanto quiserem, o fato é que o rap sempre estará de pé. Mercado fonográfico, fique esperto, não nos venderemos. Está certo, como já disse, o nosso objetivo é informação. Chega de música de ilusão sem conteúdo informativo, o povo precisa disso. Falamos pela comunidade, RAP, música da verdade. ASD, o nosso nome, hip hop, nossa ideologia. Chega de tanta mentira, a música da verdade chegará lá onde deve estar. Respeitada pelo nosso povo, pode acreditar. Pois a mentira tem pernas curtas, não se iluda com bundas. Pois a parte do corpo que raciocina é a cabeça. Vida longa ao hip hop, parceiro. Vida longa ao hip hop, sou um herdeiro. Tem que saber representar, revolucionar. Só assim o movimento nunca vai acabar. Vida longa ao hip hop, parceiro. Vida longa ao hip hop, sou um herdeiro. Tem que saber representar, revolucionar. Só assim o movimento nunca vai acabar. Vejo uma pá de gente idolatrando o rap internacional, esquecendo o original, o nacional. Por isso vai me homenagear o poeta do canão. Sabotagem, mano, forte expressão. Lembro hoje o dia em que o conheci. Trocamos ideias, conceitos, até ri. Saindo de um barraco sem janela e sem porta. Pros boys é ninguém, um idiota. Mas veio e levou o prêmio. Levou para a favela o troféu, o gênio. Pra periferia, um símbolo de luta e vitória. Sabotagem e compromisso, levarei na memória. Revolucionou o rap com o futurista. Sabotagem estará sempre na minha lista. Tocará no meu baile, na minha casa, no meu carro. Ergueu a cabeça da molecada de nossos bairros. Ele mesmo falou, respeito é pra quem tem. Conceito, atitude, proceder, homem de bem. Um bom lugar se constrói com humildade. Com suas letras ajudou a minha, sua comunidade. Os guerreiros verdadeiros, revolucionários. Fazem sua parte, deixa seus rastros. Fez os moleque do canão sorrir. Lutou para mudar um pouco isso aqui. Valeu sabotagem, por botar na cabeça dos outros que o rap não é viagem. Se pá fica esquisito, o eterno sabotagem. Fique com Deus, mano, fique com Deus. Vida longa ao hip hop, parceiro. Vida longa ao hip hop, sou um herdeiro. Tem que saber representar, revolucionar. Só assim o movimento nunca vai acabar. Vida longa ao hip hop, parceiro. Vida longa ao hip hop, sou um herdeiro. Tem que saber representar, revolucionar. Só assim o movimento nunca vai acabar. Se é periferia, favela, vou representar a cultura black. Samba, rap, reggae, rastafari, black power. Estilo que incomoda a sociedade, se apavora, suburbanos. Se politizando, pra revolucionar, educando. Pra libertar, cultura hip hop é o manifesto do gueto. Representante dos pretos, a chama viva da revolução. Está acesa, queimando em cada coração. Dos loucos que acredita, é hora de reagir. Contra aqueles que querem nos oprimir. Família hip hop tá aqui, bancar de proceder. Guerreiros que querem vencer, na batalha de microfone. Vida longa ao hip hop é o que eu quero, eu sei. A caminhada é difícil, mas sem medo de tropeçar. Eu corro risco, preservo o otimismo. No caminho que escolhi, é preciso muito isso. Alex, deixa comigo, mais um rap pronto para o ataque. Mais um leão nessa terra de covardes. Sobrevivente da guerrilha urbana. Deixando de lado negativismo, ambição, fama. Herdeiro e combatente revolucionário. Socialista no modo de pensar, cria do cerrado. Canto rap ativista pro meu povo informar. A nova escola do DF que veio conscientizar. E mostrar para o Brasil que o rap é solução. E mostrar para as periferias que caminhar pelo certo é direção. Peço pro meu povo postura, atitude e recuperação. E falei os americanos com a nossa união. Boicote a Coca-Cola e aos produtos norte-americanos. Se ajudem, como RZO, todos são humanos. Todos são humanos. Vida longa ao hip hop, parceiro. Vida longa ao hip hop, sou um herdeiro. Tem que saber representar, revolucionar. Só assim o movimento nunca vai acabar. Vida longa ao hip hop, parceiro. Vida longa ao hip hop, sou um herdeiro. Tem que saber representar, revolucionar. Só assim o movimento nunca vai acabar. Colecos, irmão da sua terra, rimei. Gostei, pois veio do coração o dom. A rima, minha função, me compreende. Se pelego, rumo na rima, tem feio. No dancete, arrepiou. Vi até rapaziada, grita rua, apavorou. É na função, só guerreiros. Alex Smoking louco, meus parceiros, representando o movimento. É DJ, grafite, MC e o break. Até o skate, firmou. Os irmãos tirando onda de street na city. É só louco que compreende. Veja a molecada no break de chão, é atraente. Nossa cultura, escuta na luta. Pois espaço é embaçado, mas firmei, foi de coração. coração. Vida longa a todos os elementos que integram o hip hop, os grafiteiros, raps, breakers e DJs, os verdadeiros sem maquiagem. Vida longa ao proletariado e todos os movimentos revolucionários que luta pela plebe. Vida longa e conscientização aos manos do outro lado do muro e a todas as comunidades, periferias, favelas desse sofrido Brasil. Vida longa ao rap verdadeiro que resgata, informa e conscientiza os irmãos. Vida longa ao hip hop, tem que saber representar, tem que saber representar. Vida longa ao hip hop, tem que saber representar.